Rádio Cultura Jaguarão, emissora da Rede Meridional de Comunicação. 2:59. ZYK257, 1110 kHz, Rádio Cultura Jaguarão. Emissora da Rede Meridional de Comunicação. A mercearia e fruteira Ehlert, com grande variedade de produtos e os melhores preços, atende de segunda a sábado, das 8 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia, e domingos até o meio-dia. Confira agora algumas ofertas. Ovos vermelhos, R$ 5,90 a dúzia. Ovos brancos, R$ 5,60 a dúzia. Bergamota, R$ 2,99 o quilo. Cebola, R$ 2,75. Massa Santa Felicidade, R$ 2,49. Nescafé Tradição, R$ 2,99. Aceitamos Banri Compras, Refeisul, Redecar, Visa e Mastercard. Mercearia e Fruteira Ehlert, na Rua Uruguai, em frente aos apartamentos. Fones 3261-5315 e 984-47-7446. Variedade e bom preço é na Ehlert. Leia e assine o jornal Correio do Povo. Política, economia, cidade, mundo, polícia, rural, ensino, esportes. Correio do Povo, 125 anos de história. Representante em Jaguarão, Tabacaria Prete, Avenida 27 de Janeiro, 609. Correio do Povo, informação é o que nos conecta. Atenção, você que precisa de um milagre de Deus em sua vida, de uma palavra amiga em meio a tantos problemas. Deseja receber uma prece poderosa que irá transformar sua vida? Venha participar de nossos encontros de fé no Centro de Evangelismo e Ajuda Espiritual Valentes do Rei. Todas as terças e sextas, às 15h30 e às 20h, na Rua 7 de Abril, 1130, ao lado da Escola Joaquim Caetano, onde uma vida nova espera por você. Reverendo Cleomar Lima, pastora Luciana Lima e equipe de fé. Eles oram e milagres acontecem. Rádio Cultura Jaguarão. Cultura Jaguarão. Jaguarão. O clima sobe, sobe, sobe da estação primavera. A mercearia e fruteira Ehlert, com grande variedade de produtos e os melhores preços, atende de segunda a sábado, das 8 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia, e domingos até o meio-dia. Confira agora algumas ofertas. Coca-Cola Fardo, R$ 48,00. Cerveja Placial, R$ 35,00 o fardo. Batata, R$ 12,95 o quilo. Amaciante Aquafest, 5 litros, R$ 15,49. Óleo de soja, R$ 7,89. Farinha Portenha, R$ 2,75 o quilo. Aceitamos Banri Compras, Refeisul, Redecar, Visa e Mastercard. Mercearia e Fruteira Ehlert, na Rua Uruguai, em frente aos apartamentos. Fones 3261-5315 e 984-47-7446. Variedade e bom preço é na Ehlert. Atenção, papais e mamães, tá na hora de vacinar os seus filhos. O Brasil tem um dos maiores programas de vacinação do mundo. E chegou a hora de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. De 1º a 29 de outubro, procure o posto de vacinação e leve a caderneta. São 18 tipos de vacinas para proteger seus filhos e sua família. Movimento Vacina Brasil, é mais proteção para todos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você já conhece Pintinho Veículos? Pintinho Veículos oferece vários modelos automotivos. Realiza troca e financiamento no banco de sua preferência. Parcela em até 48 vezes e a avaliação do seu usado é feita na hora. Então não perca tempo e vá comprar o seu carro no Pintinho Veículos. Rua Sátiro Agenor Garcia, 1135. Fones 3261-6511 ou 8456-7864. Rádio Cultura Jaguarão, emissora da Rede Meridional de Comunicação.